mundo dos vivos, onde as sombras se arrastam. Há um nome que você chama quando não consegue descansar. Beetlejuice, o fantasma com um sorriso torto. Ele vai virar seu mundo de cabeça para baixo com conforto. Nos doces assombrados, onde sussurros dançam. Ele traz a noite para o dia sem cansaço. Com uma risada tão selvagem e olhos tão brilhantes. Beetlejuice vai dançar na luz da lua radiante. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, não! No mundo dos vivos ele vai se soltar. Com cada truque ele traz prazer. Intenção assassina. Beetlejuice, o fantasma, onde a risada vai crescer. Em um terno escrado e cabelo bagunçado, ele é o fantasma mais divertido. Um travesso arrojado. Do além ele vai cruzar a linha para assombrar sua casa e torcer sua mente. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, não! No mundo dos vivos ele vai se soltar. Com cada truque ele traz prazer. Intenção assassina. Beetlejuice, o fantasma, onde a risada vai crescer. Diga seu nome três vezes e veja-o aparecer. Note de novo, com um sorriso diabólico e uma voz a ecoar. Ele transforma seus pesadelos em sonhos distorcidos. Com a morte como leal, com um movimento de pulso e um grito fantasmagórico, ele traz seus medos à vida em um quadro vividor. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.